Ponto 120 graus, 10 nós. Foi sim, sem problemas. Mantenha o ponto de espera Eco Alfa Oscar. São 32 no meio, solo 28, direito no 219. Livre de decolagem Quebec Serra. Está 32 no meio, bro. Livre de decolagem Quebec Serra 10, vento no 20 graus, 12 no meio. Decolagem autorizado, é 97. É pouco. Alfa 2 no meio. E Salvador Passareiro 2230. Passareiro 2230, boa tarde, mandei a aproximação, só uma repita livre. 2230. TLS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, reporte estabilizado, passareiro X-Ray. Quilo, Quebec Sierra, decola 29, chame contra a linha 1935, tem um bom voo. Geral, sou você, muito obrigado. Gente, eu estou ali matando, aguarde para chamar a torre. Graça, Mike Juliette Romeu. Controle, eu sou o Cabal Cuá, boa tarde. Posição 1 a 0. Controle, Web 9731. Web 9731, contato radar suba para o nível 360 na saída Arbor. Quilo Quebec Serra direto Siri suba para o nível 045. 045 na ponte Siri, Quebec Serra, obrigado. Bom dia, TAN 9504 acione identificação na proa de mar e desça para o nível 050, que é legal no 013. Trip 5595, pátio 3, puxa dentro do canal. Do Cabo, sente Mike Juliette Romeu. Solo Trip 5595. Trip 5595, seu número 2 para o pushback, aguarde o sol. Assustou, tá? 9911, confirme estimado para iniciar o push. Ah, estamos iniciando agora, tá? Eu tive um probleminha no porão. Estamos agora resolvendo e já estamos saindo, ok? Ciência, tá? 9911. Pode autorizar o trip para sair à nossa frente aí, ok? Confirme. O trip que está ao nosso lado aqui, pode autorizar ele iniciar o push na frente, ok? Aguarda. Trip 5595, autorizado pushback, reposição pelo ataque. 5595, obrigado, total. Ok. 2 Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Telematango, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. Salvador em câmera, pro regresso. Sig Tiger de retorno a Salvador, corredor forte, Interlagos do Índia, November Alpha. Tiger está em Interlagos do Índia, November Alpha. E Alpha reportando o presidente do Índia. Muito boa tarde, qual que é a intenção do senhor? Tentar manter uma espera na rotatória, nós estamos com uma pendência de um bem traeiro para pouso no pátio 3. Estamos aguardando a liberação de um veículo para pegar um material e se autorizado permanecer aqui na rotatória. Então, a princípio, vai ficar na rotatória e vai aguardar um pouquinho, é isso? Permitiu, aguardando um pouquinho, a gente está esperando a mensagem de confirmação para pouso. Ok, então me reposte quando você estiver pronto, ok? Permitiu, reportará quando pronto. É qual for, será aguarde mais alguns instantes? Só confirmando, mantenha a posição, tá ok? É qual for. Corre, o Atalho Mantango já para pouso no pátio 3, quando autorizado. Atalho Mantango, pode prosseguir a aproximação como se eu fosse ingressar numa perna do vento da 1-0. Ou se não, me chame na vertical da base aérea. Na vertical da base aérea, chamará. Olimpo 03, decolou agora ao 34, chame agora o controle 1935, dê um bom voo. 1935, Olimpo. Controle Salvador, muito bom dia, Olimpo 03, decolado 1-0, curva direita. É, mil pés. Bom dia, Olimpo 03, autorizar interceptar, radião 170, suba para nível 135. Autorizado, radião 170 para o 135, Olimpo 03. Estimativo está em contato radar, o Olimpo 03. Tente 03. Final do prolongamento da 17, estou aguardando só ele passar para liberar o senhor, tá ok? Ao bordo, 3 horas e 30, altera ponto, segura. 4-1, boa tarde, acione a identificação. Desça via chegada Mari para o nível 070 e o QNH 1014. 14-1, na Mari. No ponto espera 18-69, o transporte mudou, era 5444? Correção, TP, 4-2-8-0-1-0-1-4. Ah, ok, obrigado. Graus 1-2-1. Salvador em 1-8, decimal 6. Otávio Matano, vou pedir para o senhor manter 500 pés, ok? Relativo, tá mantendo 500. Ah, tá ok. Boa tarde, Tan 3144, acione a identificação, desta via chegada a Mari para o nível 080, QNH 1013, reduza para 2509. 080, reduzindo 2509, Web 9731, chame o centro Recife 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260-288, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Vá só, posso cruzar 1.000 pés, ok? Curva à esquerda, chame agora o controle em 1935, tamo voo. Curva só para 1.000 pés, controle em 1935, é com a nossa. Torre Azul 4076, passa no externo. Mantenha a aproximação, informarei pista livre, informarei a autorização de pouso azul 4076. Guardando pista livre, 4076. Total fazendo pushback no pátio 3, o senhor está visual? Permitiu. Condições de cruzar de imediato o campo, ficando atento ao pushback do total, sem maiores problemas, sem causar nenhum problema aí pro solo? Permitiu. Aproxima já direto, livrando logo o eixo e sem problema para o pushback. Tá ok. Fica apenas atento, ok? Ok. Tô 5595, ponto de espera pronto. 5595, mantém o ponto de espera. Certo. Azul 4076, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 11 nós. TV pouso na 04076. 010 na PUCA, é com a pausa. Terceiro quadro apenas confirmando, a procedência é Ilhéus. DC DCB para 2000 pés, que negaram no 013, autorizado final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. O solo faz 38, tá ok? 2 Salvador, o índio November Alpha na rotatória. Autorizado final da 17, informe final de 2000, índio November Alpha. Informar a final de 2000, índio November Alpha. Controle? 504. Canal 504, DCV para 2000 pés, QNH 10113, é autorizado final ILS, X-Way Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, obrigado. Zona 44, reduza para 2209. Vai iniciar a redução, 44. Trizono 44, vetoração devido a tráfego, curva esquerda na proa 030, limite ao localizador. Devido a tráfego e final ILS, X-Way, pistão 10, tá? Trizono 44. 030, 44. X-Way, Juliette Romeu, controle. Lembrou o setor do Tapura, senhora? Lá comprou a do Urbano. Já tentou mesmo na pista para nada aqui. Trone 7, Mike Juliette Romeo. Patrulha 04, prossiga via litoral sul, reporte o través de Pituaçu. O patrulha 04. Autorizado táxi até Oscar, chame na Oscar para ingresso, Mike Quebec. Final 2 milhas, zona 7, Índio November Alpha. Índio November Alpha, livre pouso, cabeceira 17, vento uma centena, 11 nós. Sente livre pouso, November Alpha. Nove 41 foi pro editado e desce para o nível 050. Está 50, 941. Catrizino 44, desce para o nível 060. 060. Controle Eco Fosco solicita 1160, aliás, 1110, 110. 1, está com 3 após, 350, autonomia, tenando na pausa. Gente, o Eco Fosco autoriza, nível 1110. 110, Eco Fosco. Eco Fosco autorizada, presente a pro de Conde, o Eco Fosco. Eco Fosco, está presente pro de Conde. Mike Quebec, mantém um bom de espera. Salvador, o Alfa Vida Juliette, está na vertical de Paris, na bola rotatória. Tenha posição. Aguarde, sobrevoando a região do Iguatemi a 9 horas 2 milhas do tipo Robson 44. Controle Salvador, trip 5595 decolado na sua escuta. Trip 5595, contato radar, suba para nível 160 ao cruzar 2000 pés, autorizado pro Edileda. 2000 Leda, obrigado, 5595. 80, pressão no 44. Quadro 204, o tráfego 9 horas 3 milhas sobrevoando a região do shopping em Guatemi, ou patrulha 04. Patrulha 04, visual com tráfego. Patrizando 44, desça para o nível 060. Está descendo, 060, 3144. Salvador, 3060, mantém 170 da destina. 3660, sua identificação na proa de mar e desce para o nível 070 KNH 1013. 070, descida 1013, está mantendo 330 nós, pode manter? Reduza para 2509, está 3660. Reduz. 650941. Tá 9504, chame torre 1 no 8, decimal 6. 186, boa tarde. 1941, reduza para 2209, desça via para 2000 pés, KNH 1013. É por 941, isso é isso? Afirmativo, reduza para 2209 e desça via para 2000 pés, o KNH 1013. 200 com 220 com 2000 pés. Vitor Juliette, chame torre 1 no 8, decimal 6. Chamar torre 1 no 8, decimal 6, alfa. Patrulha 04, chame torre 1 no 8, decimal 6. Trono, coordene a equipe de solo, após eco 190 da Azul, em táxi até o ponto de espera. Passar a sua retaguarda, autorizado por chame táxi. Posição 9 da Azul, passar a nossa retaguarda, a posição de espera, a posição de espera, boa tarde, autoridade final do ano 7, informe final de 2 milhas. Apesar do final do 7, reportar final de 2 milhas, nossa vida Juliette. Mil, proa, pode voar direto Duna? Proa de Duna, tá 3144. 44. Controle de eco, pode, se tiver 1 a 0, pode ser opções para regresso, Salvador. Patrulha 04, me reporte no farol de Itapuã. Reportará no farol de Itapuã 04, né? Patrulha 04, para informação, eu estou com o tráfego que está decolando nesse momento no corredor Axé, vai me prosseguir no meu pé, vai... Eu reporto a visual com o seu tráfego. Vitor Mike, Quebec, decola aos 45, informe que o tráfego tinha parado para o senhor anteriormente, para o farol de Itapuã, tá ok? Fique atento, chame agora o controle em 1935. Controle 1935, até volta. Ciente, hotel Matheus, aguarde. TAM 9504, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1210 graus, 11 nós. Ciente, livre pouso para 9504, obrigado. Total 9911, decola aos 46, chame controle em 1935, bom voo. Obrigado, 11935, chama Neves. Mike Juliette Romeu, você está visual com tráfego no farol de Itapuã? Visual com partida 04, vai sobrevoar em Itanamari. Afirmativo, fique visual com tráfego, o senhor vai sobrevoar Itanamari e depois vai retornar para pouso? Ah, ainda não tem informação, já. A princípio só continua sobrevoar Itanamari. Estou ciente, Mike Juliette Romeu, para informação também, estou com o Mike Quebec decolou, está passando no meu pé no momento, tá ok? Ciente, está no visual do partida 04. Ciente, pode manter o sobrevoo Estela Maris, me chame quando for retornar para o aeródromo, tá ok? Eu imagino que você vai manter autorizado com o sobrevoo Estela Maris, ou volta para reserva. Alfa Vitor Juliette, faça um 360 pela esquerda e reposte reintercepção no final do ano 7. 360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette. Aí, patrulha 04. Estou ciente, patrulha, você vai ter que aguardar mais alguns instantes para prosseguir o cruzamento, tá ok? Eu tô com uma sequência boa aqui para pouso. Assim que der, eu vou tentar encaixar o senhor pra, entre um tráfego e outro, mas por enquanto tá apertado. Aguarde um minutinho que eu já logo vou cruzar o senhor. Aguardando, 04. Fã 9504, solo 47, direito na 219. Direita, fã 219, canal 9504. Visual com a pista que eu trato à frente 3144. 10, vento, 110 graus, 13 nós. Ele pôs 90, boa noite. total 9911. Total 9911, contato radar, suba para nível 310 na saída Momo. 310 na Momo, total 9911. Eco Fosca, desça para o nível 100. Desça para 100, Eco Fosca. Total 9504, autorizado Alfa Kilo, parte 3, remota 10. Alfa Kilo, parte 3, remota 10, até 9504. Afirmativo, mas essa é a última informação que eu tinha pedido para o senhor, era para manter a esfera no farol de Itapuã, tá ok? O senhor prosseguiu sem a minha autorização. Eu pedi porque o senhor, a gente está com uma sequência, caso uma aeronave arremeta, podia dar algum ofício, tá ok? Peço que o senhor fique atento à próxima vez. Afirmativo, se a senhora desejar, retorne, espera no farol. Não, agora que o senhor já está aí, pode ficar aí e aguarde a minha instrução para o cruzamento. Aguardando. Alfa Vitor Juliette, faço o novo 360 pela esquerda e reporte final do 17 novamente. Paciente, realizar o novo 360 pela esquerda e informa final do 17, Alfa Vitor Juliette. Torre, boa tarde, 1941, esquerda, vai checar. 1941, mantém a aproximação, chama aí, está livre. Corre, né? Corre, azul, boa tarde, azul 4033, ponte espera. Azul 4033, quanto é a ponte espera? Limatão, a gente já está terminando aqui, ó. Tem mais uma aproximação, logo já vou liberar o senhor, tá ok? Bom, 754, solo 50, direito no 219. Estou ali matando, tá na minha escuta. Estou sigo o táxi até a Kilo. Chama ele na Kilo para o senhor prosseguir na Delta. Na Delta eu vou cruzar o senhor de imediato para prosseguir direto com o pronóstico, ok? Ok. Vou iniciar o táxi aqui, eu estou na minha linha aí com relação a Kilo para não ter um pouco de consultar aqui. Aguarde só mais um minutinho. Ok. Gol 941, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento 110 graus, 12 nós. Teve pouso na 10, 9. Contato radar, autorizado por Diaman, desça inicialmente para o nível 080, QNH no 0 no 3. Nível 80, na Pro Diaman, o Alfa tendo tambor. Web Mestre 21, reduza para 220 nós, autorizado para seguir via chegada para 2000 pés, o QNH no 0 no 3. Reduzindo novamente para 220, prossegue via com 1013, 7721. Controle 35595, poderia ser por Agileu direto? Cruzar o final da 17, da cabeceira 35. Ah, pode cruzar. Se for só aí, pode cruzar, não tem problema não. Ok, então vamos até além do litoral aqui, a 300 pés sobre o mar. Até a... antes da cabeceira 28, Romeu. Ciente. Patrulha 04, está autorizado prosseguir via linha do litoral o cruzamento da final da 28. Autorizado iniciar o cruzamento, patrulha 04. Então, autorizado a porta para o VAR e o Antônio Matelo tem condições de decolar com o PRO na base, ele é liberado. Gente, o Vitor Mike Quebec em mais 2 minutos é autorizado sua subida para 2.500 pés. 20 graus, 12 nós. Hotel Limatão, desculpe. 1941, sala 52, direito no 219. Sala direito no 219, no 941. Webjet 6741, quero me escuta. O senhor pode chegar um pouquinho mais pra frente pra gente liberar o pushback do colega da sua companhia? O 04 cruzou o livrou até a duração. Chamou o controle em 1935. 1935. Telematando tá fora do solo com o Prona. Lima Tango, vai chamar. O senhor vai pousar naquele ponto que tem ali na final da 17? Negativo, falta um minuto de pouso. Tá ok, então, ele sobe no solo controlado. Tango. Tá pesado hoje. É, hoje tá brabo aqui, mas a gente vai dando jeitinho. Ah, é. Salvador, baixou, travou. Pista, UTAN 3144. Alfa Vitor Juliette, o solo foi agora, 53, autorizado backtrack, reposte liberando a pista. UTAN 3144, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 39. Vive na 1044. Azul 40733, o senhor tem condições de agilizar as manobras para decolar tão logo autorizado pela torre? Vai formar estabilizado, né? 7-2-1. 3804, autorizado por seguir via, chegada para 2000 pés, QNH 1013. Já pela torre? Afirmativo. Então, afirmativa. Após a passagem do tráfego na final, o senhor alinha e no meio. Gente, após a passagem da aeronave fica final ali, mas tem azul para 7-3-3. Porta, mantendo o seu tempo. Produzir, por favor. Firma a aeronave? Gente, recebendo clareza 2, foi pedido gol no 600 dessa via para o nível 070, QNH 1013. Gente, agora copiado, vai via, mare para o 070, 1013 o ajuste do 600. Via para 2000 pés, QNH 1013. Para 2000 via, 1013 é composta. 3804 reduza para 2209. Torre 1119, passarei 2230, prezado puxa, repassão pelo teto. Que a cabeceira 35 na linha do litoral, sentido farol da vista Puan. Ciente. 23660, final da 10, baixar travado, visual. Azul 4033, livre decolagem, cabeceira 10, vento 90 graus, 11 nós. Gente, livre decolagem, azul 4033. Golo 941, autorizado, ingressando a Juliette, pátio 1 no portão 07. Juliette para o portão 07, gol 1941. Golo, boa tarde, TAN 3144. TAN 3144, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3144. M572800 a bordo, 4 horas de autonomia apenas Fortaleza. Guardar a fita livre, 2 horas. Eu estou autorizado, frequência livre. Almeia, exigentímetro 10013. Leitaxi via Índia, ponte espera da 10286 com 1043 agora na Juíza Web, 728. Livre pulso, 3060. 4033, decolou agora 57, 119.35. 193, boa tarde. TAN 3144, autorizado, táxi pela Índia, bateu no portão 05. Separa 05, TAN 3144. Confirme, passarinho. Não, o passarinho só estava confirmado. Controle, boa tarde.